Dia de jogo no estádio, chegamos de Mulão. Se armou responsa, é um grande galerão. Treme a arquibancada geral, vai sacudir. Somos alvinegro, se armou, vai invadir.